E eu era a princesa, e você era a polícia, e vinha sempre me salvar. Você tinha um uniforme, e eu tinha um bebê, um marido e um reino pra cuidar. Não, eu era bailarina, e dançava e rodopiava, com o chão na ponta dos pés. De fato e gravata eu sou. Eu sou rainha não, princesa não, bailarina não, laranja não, vintivi eu sou. Eu sou, eu sou astronauta, tocador de flauta. De fato e gravata eu sou. Você era um pirata, de brinco e de perna de pau, um olho de vidro e cara de mal. Eu sou rainha não, princesa não, bailarina não, laranja não, bem te vi. Eu sou, eu sou, eu sou astronauta, tocador de flauta, de fato e gravar o teu sou. Eu sou rainha não, princesa não, bailarina não, laranja não, bem te vi. Eu sou, eu sou, eu sou astronauta, tocador de flauta, de fato e gravar o teu ser. Eu sou o super-homem e salvo todos os bandidos que te querem atirar do telhado. Te ensino o caminho quando a noite cai sobre a floresta e tu te perdes. Eu sou o tigre de papel que pintas e recortas nas longas tardes de chuva e tu sem nada para fazer. Eu sou o príncipe de um reino distante que numa manhã de solte e acorda do bruxedo em que dormes e tu sorris. Eu sou o capitão pirata que mata todos os que zombam das tuas danças ao luar e tu foges. Eu sou o astronauta que te leva a ver as estrelas e a passear pela Via Láctea. E te faz sonhar. Eu sou o carro de corrida vermelha.